Bar Segum, 897, 158 a bordo, 3 horas e 50, Galeota. Boa noite, 97. Reporte no ponto de espera pronto, 1012, meu Deus. 1012, reporte no ponto de espera pronto. Boa noite, 97. Pronto, noite no 7. Noite no 7, além da cola, pista 10. Tenha calma. Além da cola da 10, noite no 7. Taxi via Lima, Mai, come back here, Quebec. Lima, Mai, and Quebec. Cool, that's great, bye-bye. Cross the 1817 until out of sight, no one should not find you. Salvador, boa noite. É o 3399, reclamação, cross, autorização, Guarulhos. 917 de Clua 51, controle. Ano 20, decimal 8, Paulo. Grato, bom final de semana, 208. Controle, muito bom dia. Gol 18 no 7. 8 no 7, bom dia, sub, mantenha 360, saída da El. Da El, 360, gol 18 no 7. Muito boa noite, é o T3399, informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Boa noite, né? 3399, Foxtrot. Prossiga. Guarulhos 360, já uniforme Zulu 16. Acorda pista 10, primeira curva direita. Saída da El, após a El Leda e após a Leda Bridge. Controle, anda 20, decimal 8. Transponda 5430. 30 Guarulhos 360, B Zulu 16, temporada da 10, curva direita de AEL, Leda Brinde, 120, pois ao controle, 5430, transporte. Boa noite, 3399, chama para o Chubé, que é sonar. Semana. 3399, puxa acionamento, posição 9. Autorizado, chefe, taxa 3399. Boa tarde. Uno 817, chame Recife, 125. Confirmando Recife, 125. Uno, 125. Bom final de semana, senhor, 25. Para dar 1942, 4 horas, Galeão. Então, 3199, táxi P41 em de alfa, ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10, 12. Entre o 3399, baixo em de alfa, reporta pronto, ponto de espera 10. 010 pronto, 3399. 13399, ali decola, vento calmo. Ali decola 103399. Delta Charlie, prossiga. Mais um minuto. O TAM 3399 decola ao 06, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3399 decolou na circuito. TAM 3399 é o controle Salvador. O senhor possui transponder ou não? Afirmativo, senhor. Tem como acionar o tempo? Aguarde um minuto, por favor. Como recebe agora, senhor? Agora positivo. Contato radar estabelecido, o TAM 3399, a saída da Euleda Bridge, passando a altitude de 2600 pés. TAM 3399. Oi, Delta Charlie, na escuta? A notificação seria para 0355? Gente, é só pela questão do horário mesmo, a gente não tem mais porque já cancelou. Santo 3399, chame Recife 1251. 1251, 3399.